481 da Arpa Cristã, Cristo e sua humilhação. Abra sua Arpa Cristã número 481 e louvemos ao Senhor. Deixaste, Senhor, tua glória e esplendor, quando ao mundo quiseste descer. Não puderam achar em Belém o lugar, no presépio tu foste nascer. Venha meu coração, ó Cristo, nele tenho perdido. Voz se ouvirá.